agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora também pela internet, queremos levar até você os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e também com as mulheres, a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médios, principalmente mulheres, e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada dos porões às superstições, vem trazer a lógica, a razão que toma conta do nosso mundo, vem trazer a fé e a razão que se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar para levar a vocês um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Quem nos apoia são as casas espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelão. Hoje nós contamos com a presença aqui do nosso irmãozão Maurício Roberto Tomé, e o tema que ele vai trazer hoje aqui não vai falar sobre o Mastermind, não vai falar sobre outras coisas hoje aqui. O tema hoje vai ser muito legal, embora os outros também são muito bacanas sempre quando ele vem. Mas todas as vezes que o Maurício vem, o pessoal já fica assustado. Falou, mas quantos domingos em seguida ele vai aparecer lá? Por causa que ele traz aqui os 12 passos não sei de quem, os 12 conceitos não sei de quem, e a gente não consegue nem falar três. E hoje é muito mais do que vocês estão imaginando. A liberdade espiritual e as contenções corporais. Um tema muito convidativo. A princípio, não dá para a gente saber realmente o que nós vamos falar aqui. Então, vocês fiquem aí bem atentos, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante desse tema aqui que o Maurício vai desenvolver conosco hoje. Repetindo, a liberdade espiritual e as contenções corporais. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Se vocês preferirem também, como de sempre, participe do nosso WhatsApp, do nosso Facebook, que o Rodrigo vai passar para vocês agora. O nosso DDD é 12 também. Ligue para nós para fazer suas perguntas e seus comentários e participar dos sorteios de dois livros que serão doados pela livraria Casa do Caminho. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Maurício. E bom dia você que está assistindo a gente, escutando agora na rádio online Vivência Espírita, ou está assistindo a gente aqui pelo Facebook Live ou YouTube Live conosco. Quem já está ligado aqui com a gente é o Rogério Copo, a Marilda Veiga, Fabiana Fioramonte. Né, Rui? Fioramonte. Acertei agora. Já tá mandando, sobrinha querida. Já tá mandando um beijo, um bom dia, um beijo pro meu lindo tio Rui Barbosa. Tá vendo? Ela enxerga bem, viu? Não vou nem colocar o Rui na câmera pra não mostrar ele com vergonha agora. O Edson Barbosa já tá lá ligado com a gente, a Irene lá de Santos, o Nil, o Renualdo, a Elizabeth, quem tá aqui é a Kátia, o Nil Silva, né, o Fábio Serapiola da Casa da Marcela. Hoje eu tô em homenagem à Casa da Marcela aqui, ó, com a camiseta. E E lá no YouTube, quem está ligado com a gente é o Paulo Guimarães, já mandando um bom dia, o amor fraterno de Jesus esteja conosco, mais um dia de oportunidade de aprendizado. O Silvio, nosso, que já é trabalhador aqui do programa, Cláudio Oliveira e a Laudi Fernandes, mandando um bom dia também, participando aqui conosco. Então, a gente gosta de vocês que compartilham, que publicam aqui, que postam, que respondem as perguntas, então continue participando conosco. E a gente vai definir a pergunta para sorteio durante o intervalo, para sortear dois livros no final do programa. Mas ligue para a gente também aqui no telefone 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Então, para participar do sorteio aí no final do programa. Então, vamos iniciando agora, dando um bom dia para o Maurício. Né, apesar de a gente não falar de Mastermind, né, que é o Mastermind, eu falei, sacanagem, agora que eu estou fazendo o curso do Mastermind, a gente não pode falar, pô? Lógico que pode, né? Pode. Aí eu entendi, Rui, por que num programa só não dá para falar os 12 passos, né, e todas as leis de Napoleão Hill. Precisa, acho que, um programa para cada lei, eu acho, para dar tempo de falar tudo, né, Maurício? Bom dia. Bom dia amigos do programa, bom dia a você que está escutando aí na rádio, na internet, que vai estar escutando depois, né, aí achando a gente no meio aí da turma toda que deixa esses programas que são receituários, né, de conduta da vida espírita, vão ficar aí como um acervo para muita gente aí, para poder estudar. Tenho certeza que dá para sair até livro aí dessa história. Legal. E pedir para você fazer a prece de abertura para a gente, Maurício. Vamos lá. Estamos aqui reunidos, Senhor, em nome de Jesus, agradecendo a oportunidade de mais um domingo de manhã, onde, reunidos com os nossos amigos, irmãos, na busca da palavra, da verdade, da vida, estamos em propósito sincero, na intenção de melhorarmos a cada dia mais, e nessa busca de nos elevarmos até Deus, agradecendo essa dádiva que é a vida, que é essa possibilidade de exercer essa nossa história, de colaborarmos com a criação, enfim, de podermos vivenciar o crescimento, a evolução e toda essa dádiva. Então agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Dia. O tema do dia de hoje é a liberdade espiritual e as suas contenções corporais. Nós estamos aqui com Maurício Tomé, que é diretor do Instituto Mastermind, onde ali são ministrados cursos para o crescimento interior das pessoas. Depois ele vai falar sobre esse curso. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre a liberdade espiritual e as contenções corporais. Bom dia mais uma vez, Maurício. Tudo bem? Tudo jóia, seu Rui. E vamos lá. Então, o que significa a liberdade espiritual? E que essa palestra de hoje você vai basear no livro do Deolindo Amorim, que é um autor ainda desconhecido para grande... Aqui para São José dos Campos ele é muito pouco conhecido, né? O Deolindo Amorim. Mas ele era muito conhecido no meio espírita, porque ele já desencarnou. É uma pessoa de muito bom senso, de muito boa cabeça, e é sobre esse livro que você vai falar, Análises Espíritas, de Deolindo Amorim. Rui, só para fazer acrescentar no que você está falando, para quem não gosta de livro doutrinário, ele é totalmente desconhecido, né? E, infelizmente, a maioria dos nossos confrades não gosta de livro doutrinário, não gosta de livro de estudo, gosta de livro de... romanceado, né? Alguma coisa assim. Por isso que é desconhecido, mas dentro do meio espírita e as coisas que o Deolindo Amorim escreve são fantásticas, né? E de fácil entendimento também, não tem nada complicado nas coisas dele. Não, e tem outro também que são poucos aqueles que leem, é do Leon Denis, né? É. Porque também é doutrinário, é muito científico, é muito profundo, muito filosófico, né? Uhum. E o Leon Denis também é muito pouco conhecido dos espíritas. Tá? É, se a pessoa lesse só Cristianismo e Espiritismo, já estava bom demais do Leon Denis. Do Leon Denis, né? Só esse e aí já dá. Também não, todos, todos eles citar, bons. Todos são bons, mas se lesse só esse, para chamar atenção, para ver a profundidade do estudo que ele faz, aí já ia conhecer quem é Leon Denis. Maurício, desculpa. Vamos lá, Maurício. Mais então, na verdade, assim, eu me irmano daqueles que gostam de estudos doutrinários. E eu, conforme fui aprendendo na escola de aprendizes, eu acabei virando trabalhador lá no Jefa e me escalaram para ficar na livraria. E eu sempre fui uma pessoa que gostava de ler, já veio assim, com certeza eu trago isso de outras vidas. E eu ficava vendo aqueles catálogos todos. Ah, eu mesmo era um dos grandes clientes da própria livraria, né? Eu fazia pedido para mim mesmo. E eu gosto muito dos livros doutrinários porque eles dão a solidez da fé. Se a gente fala que o Espiritismo é a fé raciocinada, então a gente tem que entender, tem que saber a base daquilo que nós acreditamos. E o melhor caminho para isso é ler livros doutrinários. Então, Deolinda Amorim, para mim, foi uma descoberta. Não é fácil encontrar os livros dele. Eu tenho aqui em mãos o Espiritismo à Luz da Crítica, que é em três volumes, eu tenho só um deles, porque está em sebo. Eu tenho que pedir, você tem que garimpar para achar livros dele hoje. Em que ele faz uma defesa em relação a um padre, na década de 50, que escreveu um livro que é Espiritismo. E ele refutou página a página, por isso três volumes. De forma doutrinária, nada desse jeito hoje que as pessoas usam para debater, ponto a ponto, indicando toda a questão doutrinária, e isso me agrada. Eu sou uma pessoa que gosta, eu sou convencido através disso. Eu não sou muito pelo lado da emoção, que é uma coisa que eu sinto falta nos centros espíritas. Eu sinto falta. Aí tem pessoas que falam assim, mas você não adianta só saber, tem que sentir. Mas eu venho aprendendo aí sim pelo Mastermind, quando a gente estuda os níveis cerebrais, falando de forma técnica, quando nós desenvolvemos o terceiro cérebro, que é o neocórtex, é esse filtro que vai fazer com que a gente domine as emoções. Isso só vem através de estudos, de conhecimento. Então, eu sou uma pessoa que defende estudos doutrinários, escolhi esse livro, da outra vez eu vim falar de Edgar Armand, que é outro, que também tem não só romances, o pessoal só lembra dos romances. Tá cheio de livro doutrinário do Edgar Armand, e eu trouxe o livro anterior, que é doutrinário, que fala sobre questões atuais, não cabe aqui voltar nesse assunto, inclusive eu tô meio querendo parar com essas coisas que desagradam por falta de estudo. Então, sim, as pessoas ficam bravas quando eu falo isso, e eu não me importo que fiquem bravos comigo. Eu já falo isso aqui para vocês que estão ouvindo, para quem não gosta, porque é a forma de você negar, manter essa sua posição aí de achar coisas baseado no que você... que você pensa que é a verdade. E o achismo é o campo da picaretagem. É o campo da picaretagem. Isso não é dentro da doutrina, isso é em qualquer lugar. O livro doutrinário dá o que para nós? Firmeza. Você sente, olha, entendi. E isso aqui realmente me explica o porquê das coisas. É lógico. Exato. Então eu sou um espírita que gosta, claro, eu gosto do lado filosófico, do lado religioso, do lado científico. Mas eu tenho esse viés mais forte aqui. Sim. Mas no doutrinário não precisa excluir Jesus, por exemplo. Não, de forma ao contrário. Quando se fala em doutrinário, né? Na verdade é o estudo. Quando a gente vai fazer estudo doutrinário de Jesus, você vai ter ainda mais a solidez da verdade do que ele veio trazer pra gente de mensagem. E você chega à conclusão que Jesus tinha razão em tudo. E claro. Não é à toa que o Augusto Cury escreveu o livro Análise da Inteligência de Jesus. Por quê? Ele era um psicólogo ateu. E ele quis fazer uma dissertação para refutar Jesus. Então, imagina um cara intelectual, um ateu, que queria falar, isso aí é uma lenda, isso aí é um mito, isso é baboseira. E conforme ele foi estudando como um psicólogo, colocando Jesus no divã, Jesus o converteu. E outra coisa, Maurício, o livro, um dos livros mais lidos do mundo, best-seller, que é O Monge Executivo, totalmente análise sobre Jesus, né? Exatamente. Análise sobre Jesus o tempo todo. Então, e depois veio o líder servidor na sequência, né? O autor. E quem é o líder servidor, se não é Jesus? Uhum. É. E ele sempre foi servidor, né? Ele nunca se postou como um diretor, um dirigente. Ele sempre se postou como servidor. É, quando ele não se posta como dirigente, as pessoas colocam ele nesse lugar. Né? Porque a partir do momento que você conhece, você que coloca. Então, o verdadeiro líder é aquele que serve mesmo. Mas quando ele serve, as pessoas colocam ele naquele lugar. Ô Jorge, acontece um fato muito gozado, muito estranho aqui nesse nosso programa, que ali, outro dia a moça... mandou ele, ele tá apontando para fora do prédio, eu tô apontando para aquela lua. A moça falou, mas a lua bonita no programa de vocês. Quer dizer, é o reflexo aqui da câmera. É o reflexo da câmera, é o reflexo do buraco que tem na porta. Uhum. Então ela falou, nossa, que lua bonita. Então eu tô mostrando. Você viu que aquilo tem que tá agora tá meia lua aí na câmera, pessoal. As pessoas que estão vendo as pessoas que estão vendo no Facebook e no YouTube live, elas estão vendo uma lua lá fora, que aquilo ali é a cidade de São José dos Campos, ali não é cartaz, não. Onde está escrito 750M e a cidade aí atrás é a cidade mesmo de São José dos Campos. E essa meia lua que vocês estão vendo aí agora, que daqui de onde eu estou, aqui dentro de tudo, estou vendo meia lua. Não é. É o reflexo da porta aqui dentro, que está mandando lá para fora. A moça me ligou, mandou uma mensagem para mim dizendo, mas que lua bonita que tem lá em São José. A lua fica sempre bonita. Isso. Lá para mim. Não é a lua, é o reflexo da... Não, eu já vi outra pessoa falando outra coisa. O programa Vivência Espírita, ele é tão espiritualizado que até uma lua se materializa no programa. Né? É tão espiritualizado o programa que uma lua se materializa na hora do programa. Então, só para a gente tirar o fake news do programa. O fake news invadiu mesmo, né? Mas vamos lá. Você viu que o fake news foi até no horário hoje, né? Eu acordei achando que era, não. Eu falei, não, isso é fake news, ó. Esse horário. Não, eu tava folgado em casa, liguei a televisão, quando eu vi 7:30. Falei, ô louco, 7:30. Fui confirmar no celular, era a mesma coisa. Falei, 7:30, acordei assustado. E vim correndo depois que eu fui ver no rádio, ouvindo a Piratininga aqui, que estava tudo errado o horário. Aí então, pessoal, não estamos atrasados, não são 9:18, são 8:19 agora. 19. Mas vamos lá então, Maurício, o que significa liberdade espiritual? O Deolindo, ele parte, para embasar tudo isso aqui, ele parte do Livro dos Espíritos, na questão 368, ele reproduz aqui, dizendo que está escrito o seguinte lá, a resposta. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A faculdade, aí ele continua, a faculdade em si não depende do órgão, mas o órgão vai dar limitações. O que limita a nossa expressão? Seria a primeira questão para quem está ouvindo. O corpo físico vai ser um dos limitantes. O corpo físico pode apresentar desafios para aquele espírito reencarnado. Desde o momento da encarnação, aí lá na frente, nesse capítulo, que é o item 16 do livro, ele vai citar Gabriel Delany e a evolução anímica. Foi um dos contemporâneos de Allan Kardec. Ele cita esse autor para falar a impressão que o espírito vai ter na formação do corpo. Quer dizer, existe um determinismo aí. Aí ele vai fazer uma comparação. E é um estudo que a gente sempre tem. Né? A vida toda se discute dentro da doutrina, fora da doutrina também. do ponto de vista espiritual, outras religiões, o que, que é o determinismo, o que, que é o livre-arbítrio. Einstein, né, Deus não joga dados. O que está ao nosso alcance, o que está dentro da minha possibilidade, o que, que me é imposto pela vida, pelas circunstâncias, pelo universo. E aí ele vai colocar, existe realmente uma situação em que o espírito reencarnante ele vai escolher, quando possível, o tipo de prova ou expiação que ele vai viver, e aquilo vai de alguma forma tolher o seu livre-arbítrio. Aquilo vai impor para ele situações que são desafios. No entanto, ele vai perguntar aqui no, na primeira parte, né, dessa, porque isso não é uma ideia do Maurício, quem está ouvindo, gente. Eu só vim aqui reproduzir porque eu acredito, gostei, recomendo a leitura, é o que está escrito aqui no livro do Deolindo Amorim. Existem formas de você, apesar de todas essas imposições, você pode superar isso. Sim. E isso pode ser uma das tarefas da reencarnação da pessoa. Agora, a gente já pode ir pensando em todas aquelas encarnações de pessoas que reencarnaram em condições onde o cérebro tem sérios problemas congênitos, ou órgãos, ou doenças congênitas. A pessoa nasceu com certas doenças, limitações físicas. Quem está em cadeira de rodas, enfim. E aí entra um pouco do mastermind, né? A poder do pensamento. A matéria seria um limitante também, né? Em todas as suas manifestações. Sim. Porque o corpo é uma manifestação material, né? O corpo vai exprimir o conteúdo do espírito na hora da reencarnação, né? Ele vai exprimir. E não só depois de reencarnado, a gente durante a vida, eu sou um exemplo disso, e por erro meu. Meu corpo hoje não é mais o corpo saudável que era por conta do meu temperamento. Tenho certeza. Temperamento. Eu sempre fui uma pessoa explosiva, sempre fui uma pessoa contestadora, e ainda sou contestadora desse pessoal que fica falando bobagem, acontece dentro da doutrina. Eu sou fã do Alamar, fígado. Eu paguei o preço por isso. Estou aqui dando esse testemunho. Vesícula. Vesícula, pâncreas. É fígado. Que é onde somatiza, né? Meu, eu tô aqui pagando o preço. Mas assim, eu não tenho vergonha de assumir meus erros aqui e falar, estou pagando o preço. A indignação envenena a gente também, né, Maurício? Querendo ou não querendo. Então, às vezes a gente é indignado com certas coisas, mas até isso nos prejudica. Claro. Mas dificilmente a gente que se indigna com alguma coisa, porque geralmente quando a gente se indigna é porque você está vendo algum tipo de injustiça em algum lugar. Você está vendo algum tipo de incoerência em algum lugar. E dificilmente a gente consegue ficar livre disso. Porque quando eu acho que eu falo por mim também, né? Que eu fico indignado com muitas coisas e essa indignação, ela reflete no corpo da gente, sim. Reflete. Né? Não, viu, Jorge? Só corroborando com o que você disse, a gente sente que é difícil você ter uma certa compreensão, uma certa condição de analisar as coisas, e você vê uma série de aberração que acontece nesse nosso mundo atual. A inversão de valores é muito grande, a enganação de políticos, de um monte de gente que engana, e você está vendo que está enganando e você não pode fazer nada porque tem muita gente que está sendo enganada e não percebe, né? Inclusive dentro dos nossos irmãos espíritas. Sim. Ultimamente, essa discussão toda que a gente tem visto do Divaldo Franco, os ataques que o Divaldo Franco recebeu são inconcebíveis, inaceitáveis, são uma vergonha. Mesma coisa o Bacelli, o que fizeram com o Bacelli, depois que ele declarou lá a informação de uma semana atrás, eu fiz questão de ler, li e olhei e falei, gente, essa é a doutrina que o pessoal fala que é a fé pela razão? O que é isso? Não tem razão nenhuma mais. Você não precisa concordar, né? Você não precisa concordar, dando o exemplo de algumas pessoas que não concordaram com ele, se manifestaram que não concordaram com ele, mas se manifesta amistosamente. Pois é. Né? Agora, o que falta muitas atacar, vezes, por exemplo, alguém pode contestar o Maurício, o seu Rui, o Bacelli, qualquer pessoa na sua vida, de forma amigável, de forma... É. Você pode chegar e falar assim, ó, eu penso assim, mas explica, dá fatos, dá evidências. As pessoas ficam indignadas, Jorge, e elas não sabem por que estão indignadas. Elas seguem o que é o efeito que se estuda em psicologia, que é o efeito de manada. E aí, se você não nasceu, como diz o Deolino Amorim, com limitações físicas, você vai impor durante a vida limitações físicas. E eu sou o testemunho disso. Eu aprendi na escola de aprendiz, quando eu me formei expositor, que a gente não pode falar de nós. Eu vou contestar e vou dizer o seguinte: se a gente não falar da nossa experiência, o que é válido? Eu sou muito sincero nesse ponto. A gente tem que falar de nós, sim. Não estou aqui para me jogar confete, ao contrário. Eu sou um cara muito exposto, inclusive, por opção, né? Muita gente sabe como eu penso, porque é fácil saber, porque é só ver lá na minha timeline. Mas eu me impus situações, estou pagando preço, todo mundo pode pagar o preço. Aí vai da gente ter temperança, da gente conseguir controlar os instintos, as emoções. Por onde? Pela razão. Por isso, Maurício, já que eu sou um cara que tem essa dificuldade, como que eu vou me curar? Eu tenho que ler livro doutrinário. Sim. Eu tenho que ler livro que vai me ajudar a refletir. Porque não vai ser só pela emoção. Não adianta alguém me abraçar, falar você é tão importante para mim e tal. É legal, me sinto confortável, acolhido. Mas amanhã, quando eu acordar, isso não resolveu mentalmente o meu problema. Porque eu ainda vou continuar errando. Por isso eu dou muito valor quando eu leio um livro como o do Deolindo Amorim, que me dá luz. Apesar de ser mais difícil de ler, não é tão agradável. A gente lê romance, é muito mais fácil, é uma história. Aqui não, aqui eu vou ter solidez, eu vou ter uma coisa que fala assim, Maurício, é aqui, cara, vai por aqui. É prático. Então, assim, eu li isso aqui e falei, puxa, aí vem tudo a ver, né, ô Jorge, você está falando de uma coisa que não é mais o interno, que daí o Deolindo Amorim fala assim, nós temos dois tipos de condicionamentos, que é o interno, aí vai estar, ele cita aqui, estados emocionais, ele vai falar de glândulas, nós somos cheios, né, de glândulas que secretam os hormônios, muitos deles têm a ver com o nosso estado emocional, pode ter desordens, as mulheres quando estão em período menstrual sabem bem disso, né, quanto que altera o corpo, quando nós temos mudanças hormonais. O humor, tudo, a temperatura. E isso vai fazer com que a gente possa ter mais dificuldades quando a gente está exposto à pressão. Se nós estamos com o corpo desarmonizado e nós estamos diante de situações extremas, quem não está em algum momento da vida? Quem aqui dessa mesa ou quem está ouvindo não passou um momento ou não vai passar um momento de muita pressão no qual você vai ter que tomar uma decisão difícil ou que você vai ter que aceitar alguma coisa que lhe foi imposta. E a depender de como você está equilibrado, você pode ter mais dificuldades ou menos. Sim. E o que ele coloca aqui, existe uma condição que é o externo. Quer dizer, a gente tem tudo isso dentro de nós, mas também temos o quê? O meio social, a cultura. Nós estamos num país. Nós temos uma cultura aqui no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente da Europa, mesmo que nós tenhamos sido educados. Muitos de nós somos descendentes de europeus, existe uma certa influência na família dessa cultura, mas ainda assim nós estamos no Brasil, não estamos lá na Alemanha, nem em Portugal, nem na Itália. Mande aqui te fa bene, mas aqui a gente come arroz e feijão, ovo frito, entendeu? Sim. Nós temos a nossa cultura e isso influi. E é uma condição social, né? E tem as condições. Eu sou rico, eu sou pobre, eu sou patrão, eu sou funcionário, eu sou líder, eu sou liderado. Vão ter todas essas questões. E aí a soma dessas duas coisas nos impõe certo determinismo. Aí ele fala assim, existe um determinismo. Onde você nasceu vai te determinar essa influência cultural. A condição econômica no qual você vive te coloca um certo determinismo. Então, e isso vai, de certa forma, pressionar você no seu livre-arbítrio. É um conjunto de consequências, né? Porque o nosso futuro, vamos dizer assim, ele é determinado pelas nossas escolhas de hoje. Né? Então, não quer dizer que o futuro está escrito na pedra. Não, ele é determinado, por isso que é determinismo, né? Pela resultado das nossas escolhas de hoje e de ontem, né? E o nosso corpo nada mais é do que um determinismo. Se a gente trouxe as experiências passadas, as nossas vibrações, se a gente impôs ao corpo ao reencarnar certas doenças, de certa forma, é um determinismo, mas ele não é absoluto. Deolinda Amorim fala o que para nós? Nenhum determinismo é absoluto. Ele vai ser submetido à sua força de vontade pelo livre-arbítrio, que pode estar muito ou pouco desenvolvido, a depender da sua elevação, primeiro, intelectual, e segundo, pela elevação moral. Então, a depender dessas duas condições, você pode impor as condicionantes internas e externas, situações, pela sua possibilidade de escolher melhor ou não. E isso é as decisões. Né? Aí a gente vai citar aqui, mais pra frente, os casos que ele cita aqui. Jorge, não tá na hora dos nossos comerciais? Tá sim. Vamos só comentando aqui quem entrou aqui no YouTube Live. É, o papo tá bom, né? Mas tem que ir pros comerciais, senão não paga as contas aqui, né? E quem entrou aqui foi o Aécio César, nosso irmão, amigo, que sempre publica aqui no portal do vivenciaespirita.com.br, mandando bom dia. O Bruno Rodrigo falando assim, ó, bom dia, o extraterrestre Bruno de Osasco, que está atualmente reencarnado na Terra, manda um abraço ao convidado e aos demais trabalhadores do programa. Legal, Bruno. Então, ao extraterrestre, a gente também tinha um abraço, ET. A gente lembra do Helder, né, nessa hora, nosso extraterrestre. O Paulo Quintanilha também mandou um bom dia, amigos. E o José Espírito Santo lá, meu primo, mandando um abraço lá do Santos, um grande bom programa, um grande abraço fraternal do Gustavo e a Irene. Então, mandar aquele abração pro Gustavo, que tá escutando a gente também lá em Santos. Ah, e teve um trabalho em Santos também, né, Jorge? Em São Vicente. Depois comentar lá sobre a Célia Tombly também, o trabalho que a casa da Marcela, lá a Fernanda fez lá, né? Lá na Baixada Santista, né? Quem entrou aqui também foi o Nil, que a gente já tinha comentado, o Arnaldo, o professor Arnaldo, o Leni Ribeiro, Vicente Teixeira, quem deixou aqui um comentário foi a Ludmilla também, mandou um parabéns, discordar é um direito, saber discordar com humanidade é um dever, que nos cabe como pessoa de bem e de cristão. Vejo o movimento espírita em crise, na maioria das vezes por desconhecer o valor do silêncio de alguns formadores de opinião que querem, de alguma forma, pessoalizar suas opiniões. Obrigada. Né? Então, realmente. Né? Eu acho que todo mundo tem o direito, cidadão, de se posicionar também de um lado ou de outro, né, na sua vida pessoal. Mas não quer dizer que ele representa o espiritismo quando ele está falando. Isso vale para o Divaldo e para o Bacelli e para todas as pessoas que são referência na doutrina espírita. O Divaldo pode falar num livro, ou ele pode falar pessoalmente, mas ele não representa a doutrina espírita. Né? É isso que tem que ficar claro. Né? Ou seja, mesmo ninguém representa a doutrina espírita. Né? Ela é feita pelos espíritos. Eu acho que é isso que é importante a gente deixar claro, né? Salientar isso também. Não, Chico Xavier falou tudo que o Divaldo falou, que o Bacelli falou, de uma maneira muito amorosa, muito tranquila. Exatamente. Eu, por exemplo, já antes de ir para o intervalo, quando eu dou minhas opiniões, eu não dou opinião pela metade, ela é clara e muitas vezes contundente, porque é o meu estilo. Eu gosto de citar o porquê, e não só porque eu penso, ou o que eu penso. Então, muitas vezes falta as pessoas darem opiniões e dizer por que você pensa isso. O que eu vejo muito, as pessoas dão opinião e deixam. E às vezes você participa do grupo do WhatsApp, como eu saí lá do Informativos Espíritos, por quê? Porque o pessoal, ao invés de ficar colocando os informativos, fica pondo bobagem lá. Eu não sou obrigado a aguentar aquilo, eu saí fora. Foi até bom você ter levantado esse gancho, porque eu queria avisar a todos que o Informativo Espírita não é um grupo do Vivência Espírita. Ainda bem. Tá? Então, se alguém tiver essa dúvida ainda, não tem essa dúvida. O grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Inclusive, mandar um beijo aqui para todo mundo, um abraço. O Serginho, que hoje não pôde estar aqui, mandou um bom dia, vivencianos. A Cláudia de Oliveira também, a Alcione Menezes, o Antônio Sérgio Ribeiro, o Joselito e o Marcos Gaio Gama, que com certeza deve estar assistindo lá com a filha dele tomando uma mamadeira e assistindo o programa Vivência Espírita, né, Marcos? Então, esse é o grupo oficial. Né? Se alguém tiver dúvida, entra lá no site vivenciaespirita.com.br e aí entra na opção lá de grupo do Vivência Espírita. Esse é o grupo oficial, não o Informativos Espíritas. Tá bom? Você fez bem ter saído. Vamos então para os comerciais? Não, só para falar, o primeiro a sair de lá foi eu, viu, Maurício? Eu já tinha saído já faz quase um ano, não faz, Rodrigo? É. Quando começou, eu falei, Rodrigo, esse negócio não vai dar certo, não. Estou saindo fora eu mesmo para dar exemplo. Né? E pois é, e gente importante que tinha naquele grupo, uhum. Aquela nossa amiga lá de Taubaté, a Marina Ferri e outras tantas pessoas que são importantes, que são influentes, que estavam ali para poder divulgar os eventos. Uhum. Não, a gente fica tendo que ler. E quando alguém posta bobagem, eu respondo. Eu falo assim, ó, lá, segundo o livro tal, aqui, ali, aquilo lá, isso aqui não tem nada a ver. Aí a gente descobre o quê? Que o pessoal não lê e quer impor coisas materialistas para uma doutrina metafísica, que é a doutrina espírita. Então, pelo amor de Deus, socorro. Dá uma olhadinha no livro Campo de Luz e Excursão à Terra, que vocês vão ver o ataque dos ovoides. Aí a gente vai entender muita coisa que às vezes a gente não entende. A gente não entende e acha que só acontece com os outros, né? Toda vez que a gente pensa que as coisas só acontecem com os outros, a gente cai do cavalo. Jorge, segundo muita gente, eu devo estar com uns 10, 50, 100 ovoides em volta de mim, meu. É, vamos lá pro nosso intervalo. Não, nem cabe a gente falar isso aqui agora, que aí vai ter mais polêmica ainda, né? Vamos lá. A espiritualidade passa certas coisas pra gente que a gente nem tem ideia do que eles estão querendo que a gente coloque, né? E em certos momentos que a gente vai analisar, que a gente vai, poxa vida, era isso que eles estavam querendo falar pra gente e a gente já colocou ali, né? Muitas vezes isso acontece, não só comigo, né? Na parte de escritor, como dos outros, dos demais também. É, a nossa música que nós vamos colocar agora é... Ontem nós estivemos lá em São Vicente, no Alvorada Nova, com o grupo da Casa da Marcela, só foi a Fernanda, né, a psicóloga que foi fazer as cartas consoladoras. Muito legal, muito bacana, como sempre, bem recebidos pela Célia, pelo Alexandre, pela Magali, todos os trabalhadores que são fantásticos lá no Alvorada Nova. E fizemos o trabalho lá durante todo o dia, e muitas cartas bonitas mesmo que a Fernanda recebeu, muita emoção. Na leitura das cartas e graças a Deus deu tudo certo, estamos aí de volta. Hoje tem macarronada na AME, tem estrogonofe no Missionários da Luz, né? Macarronada da AME ao sugo, a bolonhesa, a calabresa misturada com porpeta. Nossa, vai dar para comer legal pra caramba hoje lá na AME. E também no Missionários da Luz nós temos lá também aquele almoço tradicional que é estrogonofe. Né, todos convidados a partir de meio-dia, só comparecer lá que tem. Dá para todo mundo. Né? Dá para todo mundo. A música que nós vamos colocar agora, então, em homenagem aos nossos irmãos e às nossas irmãs lá do Alvorada Nova, com a nossa Magali Freitas, a música Desabafo. Desabafo. Momento musical. Oferecimento. Não, Magali Freitas. Só Magali. Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Eu fiz esse sambinha pra dizer o quanto eu estive enganado. Porque eu vivi aí sem perceber, era somente espírito encarnado. Meu lema era comer e trabalhar. Corre, a gente só acorda quando o corpo morre e o projeto. saber que um dia irei voltar. Eu fiz esse sambinha pra dizer estive enganado, o que eu vivi aí sem perceber era somente espírito encarnado. Meu lema era comer e trabalhar. Surgiu o problema e a rezar, pedindo a Deus que mandasse a solução. Mas o tempo correu, como sempre corre, a gente só acorda quando o corpo morre, e o projeto de vida não pode mais completar. Hoje, lamento e choro a cada instante perdido. Mas esse tempero é uma ilusão sem sentido. Meu consolo é saber que um dia irei voltar. Mas o tempo correu, como sempre corre, a gente só acorda quando o corpo morre, e o projeto de vida não pode mais completar. Hoje lamento e choro a cada instante perdido. Mas esse tempero é uma ilusão sem sentido. Meu consolo é saber que um dia irei voltar. Que um dia irei voltar. Que um dia irei voltar. Que um dia irei voltar. Que um dia irei voltar. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8:47. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso grande companheiro Maurício Tomé, diretor do Instituto Mastermind, viu, Jorge? Falando sobre o tema a liberdade espiritual e as contenções corporais. Eu acho que eu vou ter que fazer esse curso, porque o Rodrigo até agora também não sabia falar direito. Ele só aprendeu depois que ele foi fazer o curso. Ele está lá fazendo o curso, ele e a Camila. Agora eu acho que eu vou ter que entrar também para me aprender a falar, porque o que eu leio, eu gosto de falar o que eu leio. Então, e tem outra, você viu que o Rodrigo está passando tudo aquilo que o Maurício passou para ele, está passando aqui no programa. Ele tá fazendo plágio. Acho que daqui a pouco ele não precisa fazer o curso, porque ele passa tudo pra gente. Ô Jorge, em sua homenagem, quando você for fazer o treinamento conosco, nós só vamos falar Mastermind na sala. Aí vai estar coerente com o português. Isso. Mas, Maurício, vamos lá então. E essas contenções externas? Bom, a interna você já terminou de falar direitinho? Sim, sim. O externo vai estar realmente imposto nas situações, né, do ambiente onde a gente vive. Isso significa, primeiro, o país que a gente nasceu. Sim. Depois vai estar envolvendo a família onde nós nascemos. Temos lá os desafios, são os maiores, são sempre os familiares. Então, é comum as pessoas falarem, puxa, de quem a gente menos espera, tinha que ser o contrário. O espírita já tinha que falar assim, é da onde a gente mais espera que vem os problemas. É claro, nós nascemos no meio familiar e ali, e Deolinda Amorim fala uma coisa que o nosso querido Allan Krambeck, né, sempre falava, nós somos a soma das nossas experiências e das nossas relações. E essas são as relações mais importantes. Então a gente vai ter esses desafios que não são poucos, né? Todo mundo que está ouvindo deve ter a sua história em casa, se não é uma, são duas, três, em que a gente tem aí essas limitantes externas. A gente pode estar falando também da sua atividade profissional. Onde você trabalha tem a ver com o que você acredita? Ou onde você trabalha, a sua atividade, ela mexe muito com a sua questão moral? Então, eu já tive, por exemplo, questionamentos de pessoas que falam assim, Maurício, você está vendendo treinamento numa empresa onde é uma atividade que faz mal para a sociedade. Aí eu lembro, eu vou lembrar também assim, então quer dizer que se a pessoa está numa situação ruim, a gente não deve ajudar? Ou seja, a gente só não tem deve auxiliar. Só tem que ir onde está bom, onde está tudo certo, isso. Onde está tudo maravilhoso, né? Ou seja, e muitas vezes você tem que ir lá naqueles locais onde realmente tem problema, onde as pessoas têm más práticas, que é justamente para ajudar a ter boas práticas. Acho que é por isso que o Espiritismo veio para o Brasil, né? E claro. Mas então, se você vai levar a luz da doutrina, se você vai levar uma atividade como é um treinamento, qualquer coisa que seja em auxílio, Jesus falou que ele não veio para os sãos. Não era isso? Exatamente. Quem está são está salvo. Tem que levar para quem precisa, são as pessoas sofredoras. E a gente pode estar enfrentando esses desafios na nossa vida profissional. Então, muitas vezes a gente acredita em algo, mas pela imposição, muitas vezes você tem que passar situações que a gente no treinamento chama de autocontrole. Que é a capacidade de engolir a raiva, muitas vezes você tem que engolir a raiva. Ou você tem que aceitar a contragosto. Você vive uma situação, e quem aqui está ouvindo não vive isso. Você tem que passar por situações que você tem que aceitar a contragosto, mas por quê? Porque lá na frente você vê que vai ter um ganho. Isso não é trocar por meia dúzia, não é você se vender, É uma renúncia. Muitas vezes é uma renúncia, ou seja, essas são as condições externas em que você é colocado para justamente poder superar. Não existe um crescimento na natureza sem esforço. Não existe nada que cai para nós de graça. Você não recebe dons você não merece. E qualquer esforço é trabalho. A gente fala assim, é através, muitas vezes, das dores que nós tiramos proveito e crescemos. Então, se a gente não passa pelas pressões, e quando a gente não aceita, a gente volta de novo, não é isso? Exatamente. Então, assim, essas coisas são uma forma de educar a nós. E se não se aceita a educação, nós vamos repetir enquanto e todas as vezes quando forem necessárias até a gente entender o que significa aquilo. Quem não amadurece está se sujeitando a continuar a sofrer. O amadurecimento é um sinal de inteligência, não só intelectual, mas principalmente de inteligência espiritual. E eu estou falando isso porque, seu Rui, nós conhecemos pessoas, eu vou dar um exemplo que a gente faz lá, o Rodrigo conhece lá do Mastermind. Um padre, muitas vezes, todos os padres são muito estudados. Sim. Né? Isso, a gente pode falar também os pastores. Os pastores estudam teologia. A gente pode pegar um expositor espírita que fez todas as escolas possíveis, imagináveis, e hoje é um instrutor, mas você pode pegar gente como essa, com essa formação, inclusive espíritas, que são pedófilos. Ou seja, tem idade avançada, já passaram pela experiência da vida. Se experiência fosse trazer maturidade, não haveria esses casos escabrosos. De uma violência contra uma criança, por exemplo. Então, não é a idade. Não é a idade. E sim a evolução espiritual. Aí sim. A gente não sabe se é de uma, de duas, de 50, de 100 vidas. A partir do momento que a gente controla os instintos, os impulsos, aí a gente está controlando essas forças externas. Enquanto a gente não consegue controlar, tanto emocionalmente como racionalmente, nós vamos ser vítimas, entre aspas, porque nós nos pomos na condição de coitadinho toda vez que a gente não tem força para superar aquilo. E aí é mais fácil você colocar a culpa no externo, ou é na pessoa da sua família, ou é no seu chefe, ou é no seu liderado, ou é no seu colega, o que você quiser. Qualquer situação externa. E aí é muito simples. Ah, eu sou oprimido. Não, você não é oprimido. Na doutrina espírita a gente é ensinado que nós somos responsáveis pelo nosso destino, através das nossas escolhas. Não tem vítima. Então a gente não pode aceitar, filosoficamente, nenhuma questão do nosso convívio social que nos coloque ou coloque alguém em posição de vítima. No entanto, a gente tem que ter o quê? Compaixão. A gente tem que falar, poxa, a pessoa está no estágio ainda, ela vai passar por certas situações. Nós passamos por isso. E aí vem o desafio. Rui, tem alguém na linha? Tem. Então, por favor, coloque para nós. Bom dia, Maurício, aí, a todos que estão no estúdio e todos os ouvintes. Opa, Fernando? Isso, repete mesmo. Agora que a gente está te ouvindo. Então vamos começar novamente aí. Agradecer o espaço aí, um bom dia ao Rui, ao Jorge, ao Rodrigo, o Silvio que me atendeu, um bom dia especial ao grande amigo Maurício Tomé, Maurício Roberto Tomé, e a todos os ouvintes aí do Vivência Espírita. Bom dia, Fernando. Bom dia. Maravilha. Hoje eu tinha falado com o Rui ontem, que a gente estava na farmácia comunitária lá, todo vapor, um atendimento até meio-dia na farmácia, muitas pessoas procurando nosso trabalho social, graças a Deus. E eu tinha me programado para estar presente aí com vocês, mas alguns imprevistos não me fizeram, não foi possível estar aí, mas não podia deixar de ligar. Já na semana passada tinha compromisso desde as 8 da manhã, alguns eventos, e aí tinha deixado para ligar e agradecer o apoio, a votação de todos aí do programa, de todo mundo que acompanha a nossa campanha. Não foi o suficiente para uma vitória, mas foi um resultado muito expressivo. E todo mundo que acompanha de perto sabe que eu fiquei muito feliz, porque é um resultado que a gente conquista através de trabalho, de uma campanha com ética, com seriedade, com custos baixos. A gente é totalmente contrário a gastar muito em campanha, então a gente viu que o trabalho foi reconhecido e o trabalho agora continua cada vez mais forte. Legal, Fernando. É o Jorge. Eu não quero nem comentar nada agora, Fernando, porque eu tenho certeza que se eu for fazer algum comentário, eu vou entrar na situação atual ainda e eu acabava falando besteira. Vamos tirar a gente do ar aqui. Não, fique então, de boa. O Jorge, eu já falei diversas vezes no programa, mas o Jorge me acompanha desde o início. Minha primeira campanha, o Jorge sempre uma pessoa que me ajudou muito, e nessa não foi diferente. Eu só tenho que agradecer. É um resultado que, é lógico, nosso trabalho político, quando a gente entra numa eleição, é para ganhar. Alguns não têm esse objetivo, mas nós temos, porque a gente trabalha de uma maneira correta, então é um trabalho muito forte, tanto político como social. Mas quando não vem a vitória, aí eu estou falando com pessoas que sabem mais do que eu, esse é o caminho que Deus nos conduziu, um caminho que faz com que a gente possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Isso me deixa em paz, né, seguindo o caminho que meu pai ensinou, o Rui aí me acompanha desde o início. A gente brinca, né, que o Rui me conhece há 41 anos, desde que eu tenho 7 anos de idade. Quantos anos você tem? 48. Ah, tá. E o Rui acompanha você desde que você nasceu. Ele já estava com 50. Ah, ele já tinha. Aí a gente descobre mais ou menos. Só para ver que ele nega a idade, né? Você sabe que atualmente ele tem negado a idade por aí. Então, só para a gente fazer as contas rapidinho aqui e ver que ele já passou dos 90, que ele tem falado por aí que ele está chegando nos 80, 81, uma coisa assim. Chegar aos 80, ele não chega nunca, né? Não, é verdade. Não. Desde que eu conheço ele, que ele fala, não, eu estou com 70 e pouco, só de 70 e pouco, saí. Faz tempo. Claro que a cara dele e a disposição dele dá pra enganar direitinho, que aí engana com a bem. Disposição e com a cara dele, ele consegue enganar meio mundo de gente, mas tem muito mais. Mas eu tive muito, muito contato com o pai do Fernando, que era o Luísio, que era uma figura fenomenal, que o Jefa deve muito a Luísio Petite, né? Do terreno, de uma série de coisas. Ele foi o primeiro a fazer a Feira do Livro Espírita em São José dos Campos. Ele que criou a livraria lá no GEP. Inclusive, é um dos mentores hoje do nosso programa. É? Inclusive, é um dos mentores hoje do nosso programa. Isso, do nosso programa. E, então, eu costumo brincar dizendo que o Fernando é meu terceiro filho, né? Uhum. É, então, olha a sorte que eu tenho, pessoal. Eu encontrei uns pais aí no meio do caminho, né, tirando o grande Aloysio Petite aí, que todo mundo comenta. São 15 anos já, né, da partida do Aloysio. E é impressionante que pessoas comentam, falam sobre ele. E ontem eu tive ontem fiquei sabendo uma história muito interessante. Teve um senhor que chegou para votar lá no Monte Castelo e ele queria achar o número do Aloysio Petite. Uhum. E a pessoa que me contou a história falou que demorou até que alinharam Daí ele viu que era Fernando Petitio, filho da Luísa. Aí o senhor ficou calmo e votou. Então, a gente carrega esse nome, né, o sobrenome já é o mesmo, mas falar que é filho da Luísa aí abre portas e traz uma responsabilidade maior. E eu queria completar o agradecimento ao Rodrigo, né? O Rodrigo que, desde o início da campanha, tecnicamente, também nos ajudou muito a colocar alguns materiais nossos na mídia social. Eu só tenho que agradecer a todos que estão aí, o Maurício também, sempre com contato, com mensagens. E o Maurício sabe, o Rui, eu falo muito pro Rui, eu gosto muito de ouvir, estou atento no programa, gosto muito de ouvir o Maurício. Ele é muito crítico, às vezes ácido, mas eu acho que são pessoas assim que fazem com que o Brasil caminhe para um caminho, né? Façam caminhar diferente do que a gente vem vindo ver aí, não só na política, mas em todos os setores. Acho que precisamos mudar, espero que esse ano de 2019 aí possa trazer umas mudanças para o bem, é o que a gente sempre batalha. Fernando, se a gente não se colocar diante das questões da vida, e é isso que se espera também, e o meu voto para você como vereador foi por isso, que as pessoas vão lá no plenário, na hora de formular as leis, tudo aquilo que pelo qual a sociedade vai se submeter, que sejam pessoas como você, como foi teu pai. E eu também ajudo não só a você, mas a outras pessoas dentro da política, quando eu identifico que tenham caráter primeiro, porque hoje em dia está difícil achar caráter. Sim. E depois o caráter que tenha boas ideias, que defenda coisas que vão realmente trazer evolução social. E a gente é muitas vezes ácido, por quê? Porque a gente tem que enfrentar uma coisa chamada mediocridade. Ai, Maurício, gente, vamos ouvir as palavras. Mediocridade é a média, e a média normalmente não traz evolução. Tem que ter liderança, as lideranças muitas vezes vão ser ácidas sim, e não só o Maurício, mas outras tantas pessoas que têm que colocar situações para as pessoas refletirem. Se não é ela talvez a que vai consertar tudo, pelo menos levantou alguma coisa para fazer as pessoas pensarem e mudarem. Porque a mudança não é confortável, mudança é desconfortável. Então por isso que muitas vezes as pessoas falam, poxa, não veja isso como uma coisa negativa, é uma oportunidade. E eu acredito muito no seu trabalho, Fernando. Obrigado pelas palavras. E como eu falei, o resultado veio, o resultado expressivo, e faz com que a gente trabalhe cada vez mais. O trabalho não para e é seguir em frente para mudar muito a vida das pessoas aí. E seguir e ver o que Deus nos ensinar aí, a gente vai enfrentar. Como o Maurício falou, não dá para ter a média, tem que se posicionar. Isso, desde que eu comecei na política, eu faço isso e não me arrependo. Você consegue fazer com que as suas ideias tomem corpo e façam diferença. Obrigado para vocês aí, um ótimo domingo a todos. E, mais uma vez, obrigado por esse espaço. Fernando, um bom dia para você, para Nara, para querida Isabel e para o querido Renato, que estão... Acredito que não estão dormindo, já estão... Não estão. Bom dia para vocês. A gente que agradece, Fernando. E pode continuar contando com a nossa ajuda também para as próximas eleições aí também. Obrigado a vocês aí, fiquem com Deus. Deixa um beijo na Camila aí. Tá chegando já o grande dia, né, Rodrigo? Tá chegando, semana que vem. Que bom. Mais um Chico. Francisco. Maravilha, fique com Deus. Abraço. Ah, quem entrou aqui, Rui, também foi no WhatsApp, foi o nosso amigo Ed Moreno. Mandou uma foto. Opa. Aqui que teve ontem no Recanto de Luz, irmã Sheila. Ele tava cheio, como de costume. Mandando bom dia, meus amigos vivencianos, Rui, Jorge Reis e todos que estão no estúdio, também o Maurício. Ah, eu queria aproveitar para comentar. Que o Dorival lá da Rádio Espaço Espírita está transmitindo, né, o nosso programa. A gente fez uma parceria aqui com eles. Então a Rádio Espaço Espírita, os ouvintes aí da Rádio Espaço Espírita lá de Barra Velha de Santa Catarina, a gente manda um abraço para eles, né, que estão ouvindo vocês. Participem aqui do programa, se vocês puderem entrar no Facebook para mandar mensagem ou no WhatsApp mandando mensagem, a gente também retransmite. Ou até o Dorival, que se ele pegar algumas perguntas e passar para a gente passa para o entrevistado hoje, o Maurício, aqui com a gente, conosco. Só comentar também que o Ari Rangel, nosso irmão, Ari Rangel, médio lá de Tremembé e Taubaté, né, Manda um bom dia, amigos. Bom dia, Maurício, Tomé. Que bom ouvir falar sobre desse baluarte do espiritismo, tão desconhecido do grande público, o baiano Deolindo Amorim, pai do jornalista Paulo Henrique Amorim, um dos maiores defensores do espiritismo, bem compreendido. Forte abraço a todos. O Deolindo, né? Exato. O Deolindo Amorim. Mas aqui tem um recado da dona Dina, que está ouvindo o programa. Ela é da Fraternidade Paulo de Tarso, está ouvindo o programa e manda um bom dia a todos. Um bom dia, viu, dona Dina? Mas, Maurício, o Fernando falando, você falando, você viu que se a gente... Parece que só contestam o pessoal da esquerda, parece que o pessoal da direita não parece que está tudo certinho, tudo bonitinho, e quando na realidade você começa a reclamar, as pessoas taxam você de comunista, de fascista, quer dizer, tem uma série de coisas. Por exemplo, eu, como brasileiro, não aceito essa miséria que existe no Brasil, de gente morrendo na fila de hospital, gente sem creche, gente sem escola, gente sem transporte. Eu não aceito isso e não sou de esquerda. Como é que a gente pode ver essas coisas e procurar melhorar esse nosso país, hein? Dentro do tema aqui do Deolindo, né? Isso. Eu acredito o seguinte, no final, a gente está indo para o final aqui do livro, assim, mas de qualquer forma, acho que vamos aproveitar o momento. Ele chega na questão da responsabilidade e da força do espírito para superar todas as limitações. E a gente pode ter pessoas bem intencionadas de um lado e de outro. O que nós temos visto no Brasil é que aqueles que chegam ao poder, não importa se é de direita ou de esquerda, não têm feito aquilo a que são chamados. A responsabilidade deles não está sendo executada, então nós olhamos para os nossos líderes, os nossos governantes hoje, não importa qual a posição, nós não conseguimos reconhecer, isso eu aprendi com o Mastermind também, Jorge, dou honra a quem tem honra. E por que está acontecendo hoje no Brasil? A gente olha para cima e não enxerga a honra. Não estão honrando o voto. Então, nós estamos passando, na minha opinião, tá? Mais de 70 anos de miséria na liderança nesse país. Então, eu não estou falando mais de 15 anos, 18 anos. Para mim, depois que apareceu Getúlio Vargas na história do país, nós nos perdemos. A gente vinha numa situação e a gente se perdeu. O Brasil é um país rico. O Brasil tem 20% da água doce do mundo. Nós temos... hoje, só um terço da área agricultável sendo utilizada e já somos tidos como celeiro do mundo. Ainda temos 2/3 de área para poder fazer comida. Então não deveria ter fome num país desse? Nós somos um país que aceita a cultura de todos os povos. Se a gente for na Rua da Graça, você vai ver um judeu apertando a mão de um árabe para tomar um café, sendo servido por um chinês ou por um coreano. E não tem briga. E não tem briga. E esse é o Brasil. O Brasil é bonito. Agora, é lindo. Nós precisamos entender, e aí vem, por que que o povo vota desse jeito? Né? Eu vejo as pessoas chegando no mercado de trabalho e não sabem fazer um ó com um copo. Não sabem escrever. Ou, se elas passam qualquer tipo de uma pressãozinha que seja, a pessoa pede demissão, a gente está perdendo a fibra. Não existe crescimento com gente mole. Não existe um país sério se a gente ficar como vítima. E aí eu tenho uma posição... Sem líderes, em função, né? Disso. Sem líderes. Sem líderes. E nós precisamos ter responsabilidade. Reencarnamos. Quem tem um papel de liderança, pode ser na empresa, pode ser na família, pode ser no governo. A gente tem que ter a honra, Jorge. E quando a gente enxerga uma liderança, o povo fala, honra quem tem honra, eu vou honrar. Sim. E os de cima não estão honrando os de baixo. Isso. E eu fico muito triste quando me chamam de fascista, porque eu não sou fascista, como o senhor não é. Eu não sou fascista. Mas a gente tem uma visão clara da situação no Brasil. Vamos dizer, a falta de respeito com o dinheiro público, a falta de humanidade, é uma série de coisas que falta justamente para aqueles que nos governam, né? Quem tiver na liderança tem que honrar essa carta branca, é uma carta em branco, é uma carta, um voto de esperança, de futuro. E, infelizmente, nós não tivemos já um bom tempo, realmente. Eu não consigo, da minha vida, eu tenho 45 anos, eu não consigo me lembrar de alguém, de algum líder nosso da política que me chame a atenção. Aquele a quem eu andei estudando e descobri que tem ideias muito próximas das minhas, e eu tenho, gostaria muito de ter podido vivenciar um homem desse, é o Roberto Campos, que era um homem com uma posição de enxergar o Brasil com essa potencialidade, com tudo isso que ele tem, bem empregado. E nós hoje temos um país rico, mas pobre no dia a dia, né? Eu tenho esperança, o Brasil tem conserto, mas a gente ainda vai ter aí um trabalho que é mais de cultura, não é de dinheiro. A Venezuela é um país que tem dinheiro, tem o petróleo. Nenhum país da América do Sul tem tanto petróleo quanto a Venezuela. Então não é o dinheiro o problema. O problema é a cultura. É. Nós temos lá os países do Oriente Médio, todo mundo sabe o quanto eles têm de dinheiro, mas o que aconteceu com aquele povo que lá no tempo de Jesus eram tão influentes, que tinham, que formaram o alfabeto, os numerais, o ábaco, né? Toda aquela cultura, a gente, quando olha a arquitetura, as abóbadas arabescas dentro das igrejas, tão influente, acabou, destruíram, por quê? A cultura empobreceu. Quando a cultura é forte, o país é rico. E o Brasil tem cultura, só que tá faltando uma cultura, eu acho, mais de vencedores. O meu trabalho profissional é ajudar as pessoas, seu Rui, a trabalharem essa autoconfiança. Sim. Mas não de forma a ficar falando, eu acredito em mim, de qualquer jeito. É saber o como fazer para acreditar em mim. E nós precisamos ter uma cultura no país de como nós podemos acreditar. Estava falando ontem com o pessoal que está na minha sala do Mastermind, que está fazendo o encontro da Aliança, o Marcos. É. E a gente estava falando sobre o desafio dos espíritas para abrir novas casas, né? Como é difícil conseguir arrecadar dinheiro, como é difícil porque as pessoas não sabem lidar com o assunto, acham que não pode pedir. Muitas casas não tem aquela caixinha na entrada de colaboração, como eu vejo em Uberaba. Aqui em São José parece que não pode, foi proibido. A gente tem que saber que o dinheiro não é nem bom nem ruim. Dinheiro é um recurso. É necessário. Se não fosse o dinheiro, o Jorge não tinha... Vocês aqui que são o centro daquele evento do ano passado do Chico Xavier em São José, como é que teria feito o evento sem dinheiro? E ninguém aqui é capitalista selvagem. E foi bom aquele movimento lá? Foi maravilhoso. Todo mundo falando que o evento desse ano perdeu de lavada. E eu não estou falando de vocês, eu tenho amigos que foram lá e perdeu, por quê? Porque faltou dinheiro. Faltou dinheiro, faltou gente que sabia usar o recurso de unir as pessoas em volta de um projeto. Então a gente vê que isso, eu acho que tem muito a ver com isso aqui, que são as limitantes externas. O Deolindo fala assim, nós temos a interna, que são as limitantes do corpo. As externas são esses desafios. É o desafio do país, é o desafio de ter um evento espírita. Eu lembro do Alamar quando vim aqui, há uns 3, 4 anos atrás, quando ele falava, vocês podem fazer um evento grandioso. Sim. Aí um dia eu lembro que nós fomos na AME, o Jorge fez um churrasco do Grupo Castelã, e o Alamar ainda estava entre nós, já estava no final da vida, e a gente sentou depois do churrasco embaixo lá da árvore, e fez um círculo. E olha, ele falou, ele deu um monte de dica, um monte de ideia. E veja só o que surgiu. Veja só o que surgiu. Isso é superar as contingências. O Deolindo fala. Aí a gente entra aqui na última parte, que a gente pode citar o que aconteceu com o Aleijadinho, o que aconteceu com a Helen Keller, que é superar de forma contundente as limitações, inclusive físicas. Porque se a gente é capaz de superar as questões culturais... talvez a pessoa fale assim, nossa, mas a questão física é impossível de superar. A gente vai ver dois casos de pessoas que viveram neste mundo em condições extremas de limitação e com a força de vontade conseguiram superar e de forma brilhante deixaram um nome escrito na história da humanidade. Para quem já foi em Congonhas, eu tive essa oportunidade, né? O Mastermind fez uma reunião, uma convenção em Ouro Preto. O Jamil é evangélico, mas ele usou o livro Inconfidências de um Inconfidente como base e citou as passagens. Estamos agora em tal lugar e no livro fala isso, aquilo. Eu fiquei encantado. Na volta, eu passei em Congonhas. Fiz Mariluza, questão, né? Da Mariluza. E inclusive, durante a estada lá, eu fiquei ouvindo o audiobook desse livro, rememorando, porque eu estava vivenciando, estava no lugar, né? Aí, na volta, fui lá em Congonhas. E eu cheguei naquela obra que são os 12 profetas. É impressionante. Uma coisa você vê na foto. Outra coisa você vê aquelas 12 estátuas e pensar o seguinte, o Aleijadinho já não tinha mais dedo quando ele fez aquilo. Ele não tinha mais as mãos, ele tinha tocos. Ele era totalmente limitado, tinham que amarrar as coisas nele com ataduras, né? Todo o material para ele poder esculpir pedra. Tudo a ver com a pergunta que a gente fez para o sorteio, né? Podemos superar as limitações corporais. Claro! Ele inclusive, as pessoas não se aproximavam desse calejadinho onde ele dormia, o cheiro era forte. Então, o corpo dele estava se deteriorando enquanto ele fazia aquilo. Ele deixou, para quem, se a gente fosse um país um pouquinho mais cultivador da memória das pessoas, a gente ia ter naquela cidade de Congonhas um centro turístico, uma atração, como é a Catarata do Iguaçu, para poder ver uma obra tão linda como aquela, que está na rua, está exposta. E eu, no dia que eu fui lá, era um domingo, estava vazio. Estava vazio. Devia estar lotado. A gente devia divulgar. O Aleijadinho é um exemplo de um espírito que... superação. Com toda essa situação de limitação corporal, ele tinha o que dentro dele? Vidas passadas com aquele talento todo, com todo aquele conhecimento artístico, e aquilo vazava. Aquilo vazava, superou o corpo. Então, esse é um dos exemplos que a gente quer trazer sobre a gente poder superar coisas assim que as pessoas não acreditam que seja possível. São 9:17, estamos correndo aqui. Tem muitas colocações aqui dos nossos ouvintes. Eu vou dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, Rodrigo, só para... O Sugai, ele perguntou assim, sem intenção de criar polêmica, por favor, mas tem algumas informações que muitos ovoides foram recolhidos e transferidos de planeta. É que aquela hora tinha falado em ovoide, né? O Jorge acha essa informação é verdade? Verdade. Só que o ovoide aparece todo dia, viu, Sugai? Então você tira aí milhões e aparece de novo milhões. Eles são, parece geração espontânea. Por quê? Porque com a degradação do ser humano, degradação do perispírito, o caminho é se transformar em ovoide. E é claro que trazer um ovoide de volta é muito difícil. Então, é muito mais fácil transferir eles mesmo de planeta que vai para um lugar primitivo, onde eles conseguem trazer ele com mais facilidades. Então, é verdade, são transferidos sim. A gente falou agora há pouco do livro Campo de Luz, mas se você... ler o nosso livro também, Das Sombras ao Alvorecer, a gente tem essa resposta lá também, de saber que essas transferências, muitas vezes que a gente fala que vai ser expurgado muita gente, ninguém é expurgado por livre, espontânea vontade. Pode ter certeza disso, né? Aqueles caras do mal mesmo, que a gente sabe que não vão ter oportunidade de voltar para cá mais, não é simplesmente alguém bater no ombro dele e falar, não dá mais para você ficar aqui na Terra, nós vamos levar você para outro lugar. Ele não vai, ele quer brigar mesmo. Então, pode ter certeza que para um cara desse sair daqui, ele tem que ter perdido a forma espiritual para ele sair. Senão ele não sai por livre espontânea vontade, não. É na pressão mesmo. Então, é o que acontece com os ovoides. Pode ser que tenha alguns ovoides que ainda consigam ter a oportunidade de voltar a ser a nossa forma de terráqueos aqui, mas são casos isolados praticamente. É o que eu penso também, né? E o que a gente recebe da espiritualidade que escreve por nosso intermédio. Agora, que a maioria é mandado para fora daqui da terra, já é mandado. Então, esses expurgos que acontecem, não vai ser apocalíptico, como muita gente acha, a separação lá que Jesus vai colocar todo mundo de uma vez só, não. Jesus já está fazendo isso há muito tempo. E com essa tranqueira de gente que ainda tem aí, você imagina só o tanto que ainda precisa tirar, né? E às vezes a gente pode estar até no meio também, a gente não sabe disso, né? Eu não quero me achar o bom aqui de nada, não. A gente não sabe qual é o nosso futuro e até a intenção de a gente poder ajudar também de alguma maneira, né? Vamos continuar aqui. Aqui temos também a resposta da Pâmela. A Pâmela também está respondendo. Pode falar. Comentando aqui também a pergunta para sorteio, né? Então, se a gente pode superar as limitações do corpo. A Pâmela respondeu que sim, e tem uma prova em mim mesmo. Nasci com paralisia cerebral, hoje sou professora, trabalho e atualmente estou recuperando vários movimentos da mão e até mesmo do pé. Olha só, eu nem sabia disso, hein, Pâmela? Olha como ela tem realmente superado essas limitações corporais, né? A outra pessoa que respondeu aqui, mas não deixou o nome, né, ela colocou aqui: podemos e devemos ao menos tentar superar todas as nossas limitações, dia após dia, as físicas, as espirituais e a nossa subida na escala de evolução. Saúde e paz a todos. Depois coloca o nome aqui pra gente saber quem que foi. O João Ramalho também falou que os únicos limites da sua mente são aqueles que você acredita ter, né? O Marcos Sugai falou que os temas que o Maurício escolhe são muito bons. Acho que esse merece uns 10 programas. Olha só, né? Então, o meu pai entrou aqui também, mandou um bom dia, um parabéns ao programa. E a Pâmela também acrescentou que o mais interessante, que é uma novidade a cada dia, e o maior desafio não é o problema em si, mas a limitação mental, como foi dito. Legal, pessoal. Obrigado pela participação de todos aqui no WhatsApp do Vivência Espírita. Nós temos que fazer um intervalo e tem o Momento Espírita também, o Momento Gigavale, né, para a gente colocar aqui no ar. Vamos lá, então. Agora nós vamos para o nosso intervalo com a música Depende de Mim, aqui do Manuca Almeida. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Um pouquinho sobre... Depende de mim a mudança, a esperança, o crescimento. Depende de mim o limite, o mito, o dia e o momento. Desenhei no pensamento um caminho, um tempo novo. Penso tanto há tanto tempo, mas um dia me resolvo. Depende de mim o destino, a consciência, o sentimento. Depende de mim o sorriso, o rito, o risco, o movimento. Planejei o meu caminho para começar de novo. Quero tanto há tanto tempo, mas agora me resolvo. Dentro do meu firmamento tenho só uma vontade: esquecer o sofrimento, ter a vida de verdade. Eu vou buscar água na fonte, vou trazer pro meu cantinho somente a felicidade. Eu vou buscar água na fonte, vou trazer pro meu caminho somente a felicidade. Depende de mim a mudança, a esperança, o crescimento. Depende de mim o limite, o mito, o dia e o momento. Desenhei no pensamento um caminho, um tempo novo. Penso tanto há tanto tempo, mas um dia me resolvo. Depende de mim o destino, a consciência, o sentimento. Depende de mim o

Como é bom ter um dom e dividi-lo com todos. Alegrar corações, fazer as pessoas sorrirem e sonharem. Sonharem com o mundo maravilhoso que todos idealizamos para o nosso terceiro milênio. Vibremos por isso. E que Deus abençoe Alexandre Dumas Filho, Giuseppe Verdi, os músicos, os cantores, todos os que tornam, enfim, este imenso mundo de Deus tão mais belo e harmonioso para nossas vidas. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Estamos no nosso momento Gigavale e o ex-patrocinador do momento, que era chamado Food Company, vai comentar agora, que era o Maurício também. Foi o primeiro, né? O primeiro que patrocinou esse momento foi o Maurício. E a gente está esperando que ele ganhe muito dinheiro no Mastermind dele, para poder ele começar a patrocinar outras coisas aqui também, de novo no programa, né? Esse dia vem em breve. Se Deus quiser. A torcida, você sabe que a torcida que a gente tem por você como amigo e como a pessoa que você é, é que tenha sucesso. Não só você, como muitas pessoas que a gente conhece que merece ter sucesso, porque são trabalhadores, são pessoas preocupadas com o próximo, pessoas que têm todo o direito de ser feliz, porque se for depender de trabalho, a gente sabe que você vai ser sempre feliz. É isso que a gente... Acho que a gente não precisa falar isso para você, né, Maurício? Mas é bom sempre a gente ouvir que esse foco que as pessoas têm em relação a você, principalmente as pessoas que são seus amigos, que gostam bastante de você. Agora você pode comentar aí o nosso momento Gigavale. Eu tenho saudade do tempo desses músicos aí que foram citados, principalmente Vivaldi, nas quatro estações. O terceiro milênio tem um desafio grande para nós, para a gente poder realmente levar, através da arte, da poesia, da música, das formas de expressão humana, levar a luz, que foi o que a gente entendeu aí desse momento espírita. Porque, como foi colocado bem no começo, lá no início, para a gente não perder o porquê que foi colocado esse momento, a gente está no mundo de violência. E no mundo desse, como que a gente pode colaborar com a sociedade, se não levando coisas que ajudem a harmonizar, que também foi usado esse termo. Lá no nosso trabalho, por exemplo, o Rodrigo sabe disso, a gente faz todo início de trabalho as boas notícias, que é uma forma de influenciar a cultura. O Rodrigo já compartilhou no grupo, logo em seguida, que existe um site, né, boasnoticias.org. Existe, gente, portais na internet que só dão boas notícias. É isso que a gente precisa. É uma outra forma, se não através da música, mas alguém teve essa brilhante ideia. E lá não entra notícia ruim. É uma forma de levar, de ajudar esse terceiro milênio. Vai chegar um ponto que a gente não vai mais aceitar esse tipo de jornalismo que a gente tem. A gente não vai mais aceitar os jornais que a gente hoje aceita. Porque aquilo lá não está ajudando a melhorar a sociedade. É uma exposição só do negativo, só daquilo que não dá certo, só daquilo que prejudicou. E o que nós precisamos é incentivar aquilo que dá certo, aquilo que é bom, aquilo que é belo. Até a nossa arquitetura está meio empobrecida e precisa voltar a ter as casas, as cidades. Tudo que é belo é bom. As cidades do interior, por que as pessoas gostam tanto de ir lá no interiorzinho? Aquela simplicidade de uma casa que não é nem tão elaborada, mas tem aquele jardinzinho, tem uma florzinha, tem uma... Isso tudo é o que a gente tem que fazer. Levar o belo e fazer o belo. Obrigado, Maurício. Vamos fechando nosso momento de Gavalha agora? Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. horas e 40 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita. E hoje, agora, nós estamos aqui com a nossa querida amiga Lindamar Alves Farman. É alemão. É alemão? Judeu alemão. Muito bem. Ela vem falar justamente do GAPS, que é o Grupo de Apoio e Prevenção ao Suicídio, que é mais um trabalho que está sendo criado aqui em São José dos Campos, e é lá da Seara Espírita, Seara de Luz, ali no Jardim Paulista, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30. Bom dia, Lindamar. Bom dia. Então, a gente quer agradecer, né, o convite, a presença, porque falar desse tema, ele é essencial, fundamental, né? Importante a gente primeiro entender que hoje o suicídio, ele é a segunda causa de mortes envolvendo jovens, né, entre 15 a 29 anos no Brasil e no mundo, né? A primeira causa é a violência. Então, se a gente pegar aí alguns dados que vão retratar para a gente essa realidade, por exemplo, dados da Organização Mundial de Saúde do ano de 2016 vão apontar que acontecem 800 mil casos de suicídio por ano, o que equivale a um suicídio a cada 30 segundos. Nossa! É muita coisa. Muita coisa, né? Muita coisa. Né? O Brasil, ele vai ocupar o 8º lugar em número de mortes por suicídio. Portanto, é um fenômeno assustador. É. Né? Por isso, ele tem sido considerado, no campo da saúde, como uma epidemia. Mas veja que é uma epidemia calada, né? Porque pouco ainda a gente ouve falar se fala, né, sobre o suicídio. Então, porque envolve muitos mitos, muitos medos, especialmente dos familiares que têm entes que se suicidaram. As pessoas têm vergonha, elas se sentem constrangidas. Se sentem culpadas muitas vezes. Se sentem culpadas, corresponsáveis, né? Então, veja, no Brasil nós temos, em média, 32 casos por dia. Né? Então, a gente poderia se perguntar o que está acontecendo em termos nacionais, em termos mundiais, que as pessoas estão tirando a sua própria vida. O que está acontecendo? Né? Então, primeiro é importante dizer que o suicídio, ele é um fenômeno multicausal. O que é isso? Tem várias causas. Várias causas. Então, causas sociais, pessoais, culturais, ambientais, psicológicas e emocionais, né? Então, embora o suicídio ocorra em todas as classes sociais, existem alguns fatores de risco que os estudiosos vão falar para a gente, né? Então, quais são os fatores de riscos que podem influenciar, né? Pessoas com depressão e ansiedade. Então, 90% dos casos de suicídio envolve transtornos mentais, tá? Não só, né? Não só, mas estão relacionados a esse quadro. E olha só que interessante. Desses 90%, esses casos, eles podem ser diagnosticados e tratados. Ou seja, a cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados e tratados. Poxa vida. Se houvessem políticas públicas e ações na sociedade nesse sentido. Então, a gente tem uma responsabilidade como cidadão, como sujeitos, como espíritas, de pensar em ações que venham minimizar esse quadro, né? Outros fatores de risco também são os grupos de pessoas que usam drogas, pessoas sozinhas, a solidão, né? Pessoas que perderam entes queridos, que passaram por decepções amorosas e por crises financeiras. O estilo de vida moderno também é um fator de risco, comprovado aí por alguns intelectuais dessa área, né? Então, a gente vive numa sociedade individualista, né? De um consumo desenfreado, né? Muito competitiva. Extremamente competitiva, de relações superficiais, sim, né? E que, de uma sociedade que falta empatia, né? Onde eu vejo um irmão, né, morrendo na rua e eu fotografo ao lado, né? Isso e são casos. E posto no Facebook, né? Então, mas não faz nada, né? Toda essa vida moderna, ela tem trazido algumas consequências, sim, né? Porque há avanços e atrasos do ponto de vista da civilização. né? Eu tenho um pensamento, assim, em relação a isso, muito baseado no antes, na prevenção. E às vezes a prevenção, a gente, igual que essa iniciativa de lá do Seara de Luz, que é o nosso centro espírita aqui, que fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, né? Isso. Número 30, aqui do lado do Célio Lemos, né? O Seara de Luz, Centro Espírita Seara de Luz, fica do lado do Célio Lemos, aqui em São José dos Campos. E perto do estádio Martins Pereira, para ficar uma referência melhor. Então a iniciativa é exatamente o que o Maurício estava falando aqui agora, né? Das coisas boas que a gente pode fazer para ajudar o que está acontecendo. Agora, quando a gente está falando em prevenção, eu acho interessante isso de colocar, igual como está colocada a proposta do grupo. A proposta do grupo já está indo em quem está tentando se suicidar, por exemplo. Então, se a pessoa está depressiva, ela tem esses pensamentos, então o grupo se coloca à disposição para isso. Eu penso que isso aqui já está tarde. Tarde não para evitar a pessoa se suicidar, não é isso, né? É claro que se a pessoa procurar, com certeza vai ter muito sucesso de não deixar. Mas eu digo assim, antes de tudo isso, o que está acontecendo é muito mais questão de cultura, às vezes dentro da própria família. Porque o que está acontecendo hoje, por exemplo, as pessoas, a maioria das pessoas e jovens, eles não estão acostumados a lidar com as coisas negativas, não estão acostumados a lidar com não, eles não estão acostumados a lidar com rejeição, então eles estão perdendo isso. Antigamente a gente ia num baile, né? Na minha idade, já com 58 anos, a gente ia num baile e ia tirar as moças para dançar. Então de cada 10 moças que você ia tirar para dançar, umas 9 falavam que não queria dançar com a gente. E ninguém ficava revoltado por isso, e nem frustrado, e nem se achando menor por causa disso. Levar tábua. Levar tábua. Ninguém se preocupava com isso. Hoje em dia, isso não pode. Hoje em dia, isso não pode acontecer. Então, namorada que terminava com a gente, era um monte de namorada que terminava, né? Então, não tinha problema nenhum. Você ia tentar arrumar outra namorada. E hoje, o que está acontecendo é muito ninguém está preparado para a rejeição. Parece que como mudou o sistema da família, no sentido até, eu penso até assim, de todo, do pai e da mãe, os dois terem que se virar para ter uma vida melhor, para a família ter uma vida melhor, acabou eles protegendo demais os filhos de outra maneira. E não assim, como é que se diz? E não preparando eles para a rejeição. Então, parece que o pai e a mãe, eles querem dar tudo para o filho. Eles querem fazer tudo por ele, mas muito mais superficial do que no interior. De chegar e falar, não, os não parece que sumiram dos vocabulários dos pais. Então, eu acho que muito disso a gente se deve aos jovens não estar preparado para aceitar os nãos, para não ser rejeitado. Os pais não querem hoje que os filhos sofram. E isso aí seria o quê? Isso aí seria antes de qualquer um entrar em depressão. Seria tudo antes. A gente ter uma cultura, podia ser até na escola, sei lá. E começar a ensinar para as crianças, falar, vocês não são o dono de tudo não, nem o dono do mundo. Vai ter um monte. Então, se o filho não tem um celular, porque a gente pega os pequenininhos com um ano de idade, está todo mundo com o celular na mão, né? Sabe mexer, já nasceram sabendo. Isso aí é normal. Agora, se daqui a pouco, quando ele descobre que o celular tal é melhor do que o tal, se ele não tiver um daquele, ele já fica frustrado porque ele não tem. É importante a gente também pensar que, assim, na verdade, qual é o grupo hoje que mais comete o suicídio? São jovens e idosos. E para o nosso espanto. Então, assim, também a gente deve analisar esse fenômeno, como eu acabei de colocar, como um fenômeno multicausal. Claro que existe esse aspecto que se coloca da dificuldade de se frustrar, né? Então, existe até um texto chamado A Incrível Geração de Fotos Sorridentes e Travesseiros Encharcados, que vai falar assim, o excesso, né, da agenda dos jovens, mas aí a gente pode pensar... quem é esse jovem? É o jovem da classe média alta, que às vezes você vê uma criança que tem uma agenda mais rigorosa do que um adulto e que não tem tempo para contemplar, para a vida. Existe uma cidade, eu não sei, não lembro o país, mas que foi chamada a cidade da escuridão, em que as crianças entram no ônibus com 4 anos e elas não se olham. Isso, claro, ó, efetivamente, isso tem uma consequência, né? Por outro lado, né, existe essa questão da superficialidade da vida, das mentiras do Facebook. Então, né, então é isso que está sendo colocado, né? Eu tenho uma vida... Porque faz parte, gente, o processo da vida, ele envolve dor, ele envolve frustração, medos, angústias... E, lamentavelmente, muitos jovens não estão conseguindo lidar com isso, não estão sendo preparados, mas não é só isso. Porque também tem um componente biológico, porque também tem um componente da droga. Então, tem outros elementos, só para a gente não trazer um tema tão complexo apenas por um viés, que eu acho que para não ficar cuidadoso. Vale para mais 10 programas também. Sim, só. Sim. Por exemplo, um programa só para falar de relação em jovens, um programa só para falar isso. Ou então, você falar do tipo de sociedade que a gente vive, o quanto essa sociedade ela realmente leva. Porque se for entrar na questão dos idosos, as causas e os efeitos são totalmente diferentes no caso dos jovens, o né? O idoso envolve mais solidão e maus tratos. Sim, a evolução da medicina, que eles estão cada vez ficando mais tempo aqui, mas as dores não passam. Não, e nem a solidão, né? O processo de solidão é terrível, né? Então, mas, Olindamar, você já está convidada a trazer toda a sua equipe. Quem são a sua equipe? Qual que é? Olha, Graci lá de Caçapava. De Caçapava, nossa querida amiga, filósofa, né? Então, ela tem muitas contribuições do ponto de vista da filosofia. Tem a Ana Maria, que é psicóloga. Tem a Zilda, que é assistente social. Tem a Soninha, que é educadora. A Érica, educadora. Então, a gente tem um grupo aí bem forte, para a gente poder trazer esses aspectos. E assim, o que, que eu queria dizer para vocês? Esse grupo, ele não é destinado só para espíritas, né? É para todas as pessoas que sofrem, que têm problemas, que têm ideação suicida, ou seja, comportamento e pensamento suicida. E aí, como vocês já falaram, ele funciona todos os sábados, das 5h30 às 7h30, no Centro Espírita Seara de Luz, das 5h30 às 7h30 da noite. Tá. Ele funciona em formato de grupo de autoajuda, tá? Então a gente se reúne. Tipo do 12 Passos. Isso, AA, né? Então ele é um trabalho confidencial, sigiloso, gratuito. Tá, grupo, só o grupo que fica sabendo o que está acontecendo. Só o grupo. A gente tem um contrato que a gente chama de um contrato simbólico. Porque são situações muito delicadas, sim, né, da vida de cada um, que são expostas ali. Mas assim, é um grupo que realmente, né, possibilita que a pessoa construa novas ideias e novas práticas para lidar com o sofrimento, né? Eu só tenho a dizer ao Jorge, ao Rodrigo, que nós temos um projeto, viu, Jorge, de prevenção do suicídio para ser aplicado em cursos nas UBS de São José dos Campos. É o Fernando Petito, mas é o doutor Elton que estão cuidando dessa parte. Nós temos o grupo Logos, que é um grupo também que cuida disso. Nós temos o CVV, e temos outros cursos, outras atividades que nós gostaríamos até de ficar sabendo futuramente quais são. Lindamar, você aceita o nosso convite de trazer então esse grupo? Sim. Não sei se vai caber aqui na sala. Fechado, pessoal. Vai estar fechado. Qualquer coisa a gente tira você e o Rodrigo. Me deixa. Não, tem um jovem e um idoso que eles precisam ouvir. Não, mas tudo bem. Por isso que eu fiz essa escolha, já para fazer isso aí. E ficar só ele. Conversando aqui. É da meia idade, tá chegando nos 60. Eu só queria então finalizar que o GAPS, né, é um lugar de acolhimento, né? De escuta amorosa, então é um lugar fraterno, então divulguem nosso trabalho, venham conhecer o nosso trabalho. Tá, o GAPS se reúne todo sábado das 7h30 às 19h30, local é o... Das 17h30, às 17h30. Não, todos os sábados às 17h30. É que você falou 7h30. 17h30. Até às 19h30, no local é o Centro Espírita Seara de Luz. O endereço é Rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30A, Jardim Paulista. É ao lado, próximo do estádio Martins Pereira. Lindamar, nós gostaríamos que você tivesse, então, na próxima oportunidade, ter um programa só nosso. para os idosos, para o meia-idade, que é o Jorge, isso, e para a juventude do... Eu tô muito preocupado, eu tô com 58, vou fazer 59 em abril. Eu tô preocupado que tem tanto idoso por aí, tem tanto idoso, eu tô preocupado que quando eu chegar nos 60 eu vou perder minha vaga para idoso, porque eles vão acabar com as vagas, porque tem idoso demais. Você chega no sul, em tudo quanto é lugar, tá lá, as vagas para idoso, vaga para idoso, vaga para idoso. Daqui a pouco vão criar a vaga para jovem. Aí eu vou perder quando eu chegar no idoso. Então tá bom. Eu agradeço. Um bom dia para você, viu? Obrigada. E a sua formação, Linda Mar? Eu sou assistente social, sou professora do curso de serviço social da Universidade de Taubaté e coordeno o curso também lá na universidade. Opa, que bacana. A gente vê pela fluidez da conversa dela aqui conosco. Isso, aí desequilibra, né? Um gente, problema, né? Chega a gente assim, desequilibra a gente, porque o pessoal falando até que botaram alguém para falar direito lá. Né? Mas vai ser um prazer recebê-la, viu? E o Grupo GAPS será bem recebido. Um grande abraço para a nossa amiga Graci, que deve estar nos ouvindo, né? Um bom dia para ela, e nós gostaríamos que você voltasse. Então, eu vou marcar através do celular, a gente marca um programa para vocês virem só falar sobre isso. Tá joia, então. Tá bom? Muito obrigada. Tá ok, então. Pode falar, Rodrigo. Eu comentar as participações aqui que a gente está tendo aqui no WhatsApp. O pessoal tem participado bastante, né? O Marcos Sugaio Gama falou aqui... O Maurício falou do Aleijadinho. Aí lembramos do Stephen Hawking, né? Que desencarnou faz pouco tempo. Grandes exemplos para a humanidade pela força de vontade que tiveram. Aí ele falou, minha filha está aqui comigo, sim. Hoje, ela que me acordou para fazer a mamadeira, senão ainda estava dormindo. Tá, mas o Maurício falou de Helen Keller. A Helen Keller era surda, muda e cega. E foi uma das maiores escritoras americanas, né? E a Cláudia de Oliveira também deu um ótimo exemplo aqui, que é o Jerônimo, o Gigante Deitado. O Gigante Deitado. Ele teve uma doença autoimune, né? Espondite, aí fica difícil, né? Aquilosante. Esse foi um vencedor, né? Que aí foi tendo paralisia em todo o corpo, né? E ficava deitado numa cama e fazia palestra em todo o Brasil, né? E sem enxergar também. Então isso mostra os exemplos aí de como podemos superar as limitações corporais. Mas o Maurício, então vamos continuando agora, voltando aqui no assunto que nós estávamos conversando, a liberdade espiritual e as contenções corporais. Mais alguma coisa que você queira colocar? Porque esse livro aí é muito interessante. Esse livro aqui, isso aqui é só um capítulo de 30 e poucos, para a gente entender a riqueza do Deolinda Amorim, que realmente vale a pena, talvez seja dentro das proporções um exemplar brasileiro, um exemplo brasileiro de alguém próximo a Leon Denis aqui para o Brasil. Inclusive ele era muito fã, ele fala aqui que ele gostava muito do Leon Denis, que também tem esse viés mais filosófico, né? De buscar entender a natureza humana, o sofrimento humano, porque as coisas são como são. Que é a partir disso que a gente vai ter as respostas. Ainda voltando na Helen Keller, ela era cega, surda e muda. Mas ela teve uma professora que foi excelente. Aí o que acontece? Imagina, ela não tinha como ouvir para entender a explicação de alguém sobre o que era o Braille, certo? Mas ela conseguiu, através do espírito, ela aprendeu a linguagem do Braille. Não só ficou nessa situação, ela evoluiu, ela virou uma grande escritora. Tem um dos livros dela, chama Minha Religião. Ela conseguiu, dentro de um mundo dela, no qual ela não enxergava, não ouvia, nem não falava... A professora dela, a Anne Sullivan. Uhum. Ela conseguiu expandir essa potencialidade do espírito dela a níveis que pessoas que têm a fala... que enxergam e que escutam, não tem um décimo. Por que isso? A força de vontade individual. A gente fala muito daquela parábola de Jesus, né? A parábola dos talentos. Imagine os talentos que a Helen Keller vai devolver para Deus. Recebeste quantos talentos, Helen Keller? E a gente, quando voltar, a gente tem tudo e mais um pouco. Bolo, aí o pessoal acha que todo mundo vai pro nosso lar ou pro lugares melhores, né, Jorge? É. Aí eles vão lembrar a gente, mas Helen Keller fez isso, o que você fez além dela? O que que você fez além do Aleijadinho? O que que você fez além do Gigante Deitado? O que que você fez além, entendeu? Além de Egorina Cunha? É. Né, que inclusive escreveu um livro em conjunto com o Chico Xavier, né, A Força da Mente. Né? Uhum. Então, assim, nós temos uma coisa no Espiritismo, que é a nossa autorresponsabilidade. É muito claro. Não somos vítimas do externo. Claro que é uma contingência, nos é imposto uma diversidade de provas e expiações. Mas nós temos inteligência, nós temos as emoções, nós temos as nossas potencialidades todas. Se nós somos a centelha divina, a gente tem que deixar isso brilhar. Então, o Deolinda, ele coloca esses exemplos que é para realmente deixar a gente muito desnudo. ele joga duro com a gente. Ele podia ter usado os exemplos mais simples, né, mais fáceis. Não, ele jogou dois exemplos aqui que é para a gente realmente ter vergonha na cara, parar de culpar as circunstâncias. Não estou falando que tem pessoas que não possam, tem gente que tem uma limitação que é tamanha que não dá para se expressar. Tem encarnações inteiras que são realmente uma expiação pura por conta do que aconteceu no passado. A gente tem que olhar com misericórdia, com todos os bons sentimentos para todas essas pessoas que sofrem no vaso da carne sem conseguir praticamente se expressar. Mas o Deolinda Amorim ainda cita aqui o Livro dos Espíritos, o Evangelho nesses casos, e diz que ali ainda a consciência existe. A gente que não consegue entender o que está passando na cabeça daquele ser. E se não for consciente, no nível inconsciente, lá na sede espiritual, isso tudo está sendo processado a benefício do espírito. A gente não pode olhar para isso e pensar, meu Deus, quanto sofrimento. É a partir daquilo que aquele ser vai se reerguer. Aí eu rememoro de novo a aula da escola de aprendizes do Evangelho, quando fala de Judas. Jesus sabia que Judas era Judas. Sabia. Aí muita gente fala, mas será que seria misericórdia? Jesus teria agido correto, sabendo que Judas era um traidor, que ele ia ser traído? Chico Xavier foi perguntado sobre esse assunto, e eu trago ele nessa aula de escola de aprendizes, né? O assunto do Chico. Por quê? Ele fala assim, foi por amor que Jesus escolheu Judas. Foi por amor. Mas como? Judas era tão evoluído, ele era tão preparado, ele era tão capaz, só que ele só foi para o lado intelectual. Ele era o único que era preparado dos 12, que sabia ler, que sabia contar, era o tesoureiro. Ele foi de escola rabínica, ele foi discípulo de fariseus, ele tinha toda a formação. Ele identificou em Jesus, sim, o potencial, ele acreditou até certo ponto. Porque aquela coisa humana de falar, isso aí, esse negócio de dar, oferecer a face, isso aí para ele não fazia sentido. E ainda dentro desse olhar dele, ele falou assim, bem, se ele realmente é Jesus, na hora que ele for, que ele estiver lá, ele vai reagir. Ainda foi acreditando, porque muita gente fala que não. No poder de Jesus, né? Ele vai agora, se colocando nessa situação, ele vai reverter, vai tomar e vai... Nada, Jesus ficou na cruz calado ainda, perdoando os algozes. Por isso Judas foi lá e realmente tirou a vida. Aí, Jesus foi lá, disse que Jesus desencarnou da cruz. Antes de voltar, antes de aparecer para Maria Madalena, Chico Xavier, tá? Gente, é Chico, por favor, hein? Não é Maurício, hein? Chico falou que ele foi lá no mundo, lá no Vale dos Suicidas, onde estava Judas. Falou, Judas, eu vim aqui te consolar. Que Judas, o primeiro passo para um espírito que está errante e que é muito endurecido de coração é se arrepender. Uhum. Enquanto ele não se arrepende, não começa a redenção. É. Então, ele precisava passar por uma situação muito grave, que era o quê? Tirar, de uma certa forma, a vida do Messias. E a gente passou 2000 anos malhando Judas. Olha a energia que esse espírito recebe nas costas. Então, assim, muita. Tem, a gente ainda. Né, a cultura agora está acabando. Está quase que extinto isso, mas até a década de 90, era festas para ver o Judas malhado nas ruas, com fogos, enforcado. Jesus não fez isso. Jesus foi lá. Então depois ele volta para Maria Madalena e fala, não me toques, porque ele precisava depois fazer um tratamento no corpo espiritual, que ele tinha acabado de voltar do auxílio a Judas. E foi isso que depois fez aquele espírito errante voltar como Joana d'Arc, morrer em nome de Jesus, defendendo a fé, e hoje ele já não é mais um ser que precisa reencarnar. Então, assim, a gente entende que essas vicissitudes, esses desafios, o Espírito é capaz. E Judas estava tão perdido e Jesus achou uma forma de ir lá e resgatar através dessa história. Então, tudo que nos acontece nos favorece. Lembrando que é Humberto de Campos, né, com Chico Xavier, que traz essas informações de Judas. Mas... e lembrando depois o grande trabalho de Maria de Nazaré também, com Judas, para fazer completar esse resgate dele. A nossa malhação é vingança, né? É o que a gente ainda continua fazendo até hoje com Jesus, colocando Jesus na cruz. É exatamente isso. A gente não consegue se perdoar. Nós, o ser humano, não consegue se perdoar do que fez para Jesus. Então tem que lembrar todo ano o que fez. Enquanto a gente continuar lembrando que nós crucificamos ele, nós não vamos sair da cruz. Nós é que não vamos sair da cruz. Mas, Maurício, você que adquiriu o livro no Sebo, eu gostaria que você procurasse no Sebo um livro chamado Eu, Judas, de Taylor Caldwell, que vem trazer toda essa história também, através dos pergaminhos achados lá no Mar Morto, em 1942. É um livro que você tem que ser de cabeceira para a gente, para quando a gente estiver meio baixo, ler aquele livro de Eu, Judas, que conta a história de Judas na visão dele, mostrando o porquê. Então, vale a pena você procurar no Sebo Eu, Judas, porque você não acha mais aí editado esse livro, né? Eu tenho aqui, só para terminar, acho que para a gente poder fazer uma conclusão dessa história, lendo aqui o Deolinda Amorim, ele fala assim, o livre-arbítrio aumenta à medida que o espírito se adianta, não apenas em conhecimento, mas principalmente em moralidade. Contrariamente, o determinismo é mais forte quando o espírito é mais ignorante ou grosseiro. Então, se a gente aceita esse determinismo, ele vai prevalecer. Se nós aproveitamos a oportunidade desses desafios que a vida nos impõe, através da inteligência e da moral, nós vamos superar todas essas imposições. Essa é a mensagem do Deolinda Amorim, e é um estudo entre determinismo e o livre-arbítrio. Não existe o determinismo absoluto. A gente consegue superar essas vicissitudes. E só teremos o livre-arbítrio pleno quando a gente estiver numa evolução plena também. Nós somos condicionados, nossa decisão ela é uma grande dificuldade. Eu lembro que nossa escola de aprendizes tinha pessoas que falavam assim, nossa, tudo é muito fácil, só o problema é esse tal de livre-arbítrio. Quer dizer, eu aprendi que decisão vem da palavra degolar, decapitar, decidir. Nós, o livre-arbítrio nada mais é do que decisões. E a gente diz muito mais não do que sim quando decide, Jorge. E por isso que a gente está tendo uma sociedade hoje que está tendo isso que você falou quando foi falado de suicídio. As pessoas estão querendo se abster de decidir. Ninguém pode sofrer. O sofrimento é errado. O sofrimento é feio. Não existe lado sombra. Não existe. Gente, vamos aproveitar e parar. Olha, a sociedade tem que ser forte. E esse negócio da gente se privar da escola da vida, nada mais é que a escola da vida. Passar por esses problemas é a oportunidade de crescer. Então, enquanto a gente está passando uma era de educação que quer que a gente viva a tal da sexta-feira do Facebook. Uhul, sexta-feira, uau, sextou. Como se a segunda, terça, quarta fossem dias terríveis, e não é. é na segunda-feira que a pessoa tem que falar, oba, é segunda-feira. Por quê? Porque você vai viver, você vai ter oportunidade de criar, de fazer coisas novas, melhores, interagir. Esse mundo é um mundo da fantasia. Esse negócio de sexta-feira. É o melhor dia mesmo. Segunda-feira é o dia mais longe da próxima segunda-feira. E Rodrigo. É isso, gente. Essa é a mensagem. É, queria terminar aqui também junto com o Maurício, antes a gente já vamos para os nossos parabéns. Mas colocar uma frase aqui de Chico Xavier e Emmanuel. Né? Uma das frases assim, muito inteligentíssimas, como quase todas as que eles colocam pra gente. Que diz assim: a vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Então, existe nós espíritas, né, temos que pensar da seguinte maneira. Nós espíritas não, o ser humano tem que pensar da seguinte maneira. O ser humano que sabe que é eterno. Porque tem gente que não acha que é eterno, né? Tem gente que acha que vai acabar tudo. Então, para materialista não vale isso. Só vale para aqueles que são espiritualistas, que nós sabemos que o nosso espírito é eterno. Olha, a gente pode ir, vir, voltar, morrer, renascer, quantas vezes quiser. Hoje nós estamos com a família, hoje nós estamos aqui entre os amigos, a gente não sabe se na próxima encarnação nós aqui estaremos juntos, ou quem seremos nós na próxima encarnação. Uma coisa é certa, nós estaremos com nós mesmos. Então não tem jeito da gente se separar da gente. Então não adianta a gente pensar que nós vamos ficar livres da gente, nós não vamos ficar. É um karma nós somos um karma de nós mesmos. Então na próxima encarnação você está com você, na outra você está com você, você vai ficar a vida toda com você. Não adianta querer se matar, que você vai continuar com você. Então nós vamos estar conosco eternamente, porque tem hora que a gente tem vontade assim, eu queria dar um tempo de mim mesmo. Não tem jeito, se acostuma com você. O que importa é o que você faz de você, porque você não vai conseguir largar de você de jeito nenhum. Então todo mundo pode estar longe da gente em outras encarnações, em outros tempos. Mas nós não estaremos longe. É nós conosco mesmo. Então, não tem jeito. É nós. É nós, igual o corintiano fala. Não tem jeito. Né? Então, pensa nisso que a gente consegue dar uma acertadinha nas nossas vidas. Vamos para os aniversariantes? Nós vamos agora para os nossos sorteados. Né? Os nossos sorteados. Vamos pegar a música de sorteio do Rodrigo aqui. Ganhadores dos livros doados pela Livraria Casa do Caminho, a Marisa Cardoso de Melo, e o Vitor Rangel. Então, o Vitor Rangel e a Marisa Cardoso podem comparecer a partir de amanhã, às 13h30, lá na Livraria Casa do Caminho, e retirar os seus livros lá. A Livraria Casa do Caminho fica na rua Helena Mascarenhas, 115, do lado lá da Livraria Casa do Caminho, meu. Rua Helena Mascarenhas, 115, aqui no Jardim Bela Vista. Um grande abraço a todos vocês. Já podemos encerrar. Eu já vou já me despedindo aqui de todos. Né? Um grande abraço a todos vocês. No final nós vamos colocar aqui a música do Nando Cordel, Muda de Vida. Agradecer a todas as participações de vocês que participaram com a gente aqui no YouTube, no Facebook. O Facebook infelizmente caiu lá. Mas a gente continua aqui no YouTube Live, agradecendo a participações, quem compartilhou também o vídeo, compartilhou o link, a gente sempre gosta mais, brincadeira, a gente gosta de todo mundo que responde aí as perguntas, participa, manda mensagem pra gente. E eu queria fechar também, agradecer o Maurício aqui, a todos vocês que também ligaram, com a mensagem do César Carneiro, que colocou no Facebook dele, que eu achei muito importante para esse momento que a gente está agora, político e todo esse momento que o país passa nesse momento. Ele falou, Emmanuel escreveu para o Chico Xavier, de que se a humanidade quis cristianizar 2%, só 2%, aí implantar-se-á a paz na Terra. É. 2%. Né? Então isso cabe para a gente nas nossas escolhas, né? Que essas escolhas sejam cristãs, né? Que a gente possa nos cristianizar e humanizar cada vez mais. Nós agradecemos a Dilson no som, a Graça, no Silvio, a Derli, e vamos convidar a Derli para fazer a nossa prece de encerramento e agradecer ao Maurício pela presença. Terminou aí? Desculpe, Rodrigo. Sim, fechou. Pode fechar, Maurício.